Boa tarde, ouvinte da 102. Está começando agora o seu Rebu. Este que é o programa mais incendiário da Baixada Santos. É ruim, né? Essa palavra foi uma péssima escolha para começar um programa. Não, e hoje sem Caatinga. Um programa limpinho hoje. Caatinga, tá com A só, não com dois As. Verdade, tá certo, tá certo. Mas estamos começando este Rebu dessa segunda-feira, envolto em fumaça e fuligem. Uma brisa muito gostosa aí fora no Gonzaga. Nossa, né, rapaz? Uma brisa de 80 km por hora. Tu gostou? Eu caí duas vezes, um ônibus capotou. Pra você ver como vem. Tá leve, né? Mas deixa eu cumprimentar meus colegas de programa, então. Boa tarde, Flávio Santana. Boa tarde. Boa tarde, garoto Chaqueca. Boa tarde. Feliz e contente com a vitória do Santos do Corinthians? Foi uma beleza. Na televisão dele foi 5-1. 5-1 goleada. 5-1 pro Santos. Gol de Pelé. Nada com uma televisão bem ensinada. E eu acho tão legal quando acontece isso. O Santos jogou bem, ontem foi legal. Sim. Segundo tempo. Mas segundo tempo. Eu só vi o segundo tempo também. O primeiro tempo eu tava almoçando. Aí comendo. Então, pra mim, o Santos foi absoluto. Tá ganhando e o Rogério Ceni, não? Que coisa. Ah, o São Paulo mantém uma fase regular, né? Mas Aliás, eu fiz até uma paródia. Peguei uma paródia, eu achei uma paródia pra São Paulino e corintiano. Se quiser, então. Ah, então vamos lá. Deixa eu só dar boa tarde pro R. Boa tarde. Geralmente é o R que esquece das coisas, mas esqueceram do R. Feliz com o seu time? Depois a culpa é minha. É. Feliz sim, com o claro, seu time? Sem problema. Falaremos bem sobre ele daqui a pouco. Agora eu quero ver essa paródia aí que separaram. Entre São Paulino e corintiano. Entre São Paulino e corintiano. Vamos ver. Vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol. O show do esporte pra falar de futebol. Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol. E lavar o show do esporte pra falar de futebol. Castanha, meu mano, não dou, você é torto como anzol. Nego feio, corintiano, urubu cantando só. O meu time é o São Paulo, o melhor do futebol. O Corinthians é um bobão, São Paulino é abelhudo. Tricolor não tá com nada e pensa que está com tudo. É um time de baitola, de vedete e de menu. Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol. Show do esporte pra falar de futebol. O Corinthians da Ralé é um time de maloqueiro. Esse tal de Zé Povinho, picareta e trambiqueiro. Favela de indigente, pé raspado e cachaceiro. São Paulo é refrigerado, falta macho, não me engano. Usa brinco de argola, pois só vive rebolando. Não tem homem no São Paulo e chama um corintiano. Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol. E lavar o show do esporte pra falar de futebol. O Corinthians tem despeito da riqueza tricolor. São mal da sociedade com tantas dias pra andou. A riqueza que nós temos foi ganha com muito amor. O Corinthians é humilde, mas procura sempre o novo. O São Paulo tem dinheiro, mas é um pinto no ovo. Ficou rico explorando a fome do nosso povo. Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebol. E lavar o show do esporte pra falar de futebol. O São Paulo é a elite na cultura e na bola. No Corinthians só tem burro, é uma falta de escola. Falando sinceramente, São Paulo é rei da cachola. O Corinthians é a massa, o Coringa é o povão. Sendo a maior torcida que tem dentro da nação. São Paulo ganha dinheiro com a renda. Ô, Rebu! Isso é paródia, isso é currículo. Eu ia replicar. Mas não foi bem isso, mas não é igualzinho, né? São Paulino e Corinthians, não é exatamente muito isso bom, que fala. Eu ia desejar o mal pro Caju e Castanha, mas eles já fazem parte do casting do Esquenta, então não tem como punir mais eles. Já estão lá com o cavaquinho naquele programa. Já estão no fundo domingo do buraco. Domingo sim, domingo não, então não tem como desejar nada pior aparecer. Mas é o que você falou, não é paródia, é uma constatação, isso é, né? Isso é um currículo, Vitor. Mas tá bom. Olha, fiz a abertura e esqueci de comentar que dia é hoje. Hoje, 6 de abril, hoje é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento da Paz. O Talibã e a Al-Qaeda não comemoram o dia de hoje. Hoje eles não ficam inéditos, é um dia que eles acham muito sofrido. O Boca Haram também não. Mas olha só, temos que falar então do clássico Santos e Corinthians. Corinthians e Santos, um empate. Eu já gostaria de dar minha opinião. Um monte de gente comentou que foi um jogão. Eu assisti o jogo inteiro, primeiro e segundo tempo. Bom, eu estou muito desanimado com o futebol brasileiro. Quem te contou que é primeiro e segundo tempo? Assistiu? Que geralmente eu assisto os 10 minutos finais. Dessa vez eu assisti os dois tempos. Todo mundo falou, nossa, jogou muito. Corinthians jogou muito no primeiro tempo. O Santos jogou muito no segundo tempo. Pra mim, Rifat, ninguém mais joga futebol nesse país. De verdade, o futebol morreu. Não tem correr, não é jogar. Eu não vi grandes jogadas desenvolvidas, sabe? Grandes tabeladas, nada. Eu vi um goleiro que atuou muito bem, realmente, o Vladimir, não é isso? Vladimir pegou o nome de pedreiro, mas catou todas. Muito bem. Que é o nome, você não confia o Vladimir no gol. Não, fala, não. Vladimir, termina essa parede logo aí. Por favor, junta aí, é outro nome. Mas fechou o gol, vamos colocar. Azulejou o gol naquela hora. Mas eu não vi nada de fenomenal, de falar, não, teve boas jogadas, até que teve alguns bons, tanto da parte do Santos como do Corinthians, né? Alguns caras tentaram boas jogadas, teve bons dribles. dribles, cara andando canetada lá. Sim, foi legal. O Emerson Sheik muito carinhoso, sim, com os colegas sempre, né? Como sempre. Cara, jogadas limpas. É, eu acho que ele já não é mais o mesmo, porque o Renato só quebrou uma perna, a outra saiu inteira. Esse Emerson Sheik não é aquele que deu beijinho aquele na mesmo, boca? Esse, tal? Mesmo. Queria ir pro São Paulo esse cara, de qualquer jeito. Incrível, né? Se esforçou mesmo, muito. Mas macho, bateu feio, esqueci o nome. Genilson. Renato. Giovânio. É isso. Pegou a canela do Renato. Nilson, Giovânio. Eu me perco nos nomes, né? Pegou a canela do Renato. Elano fez uma partida incrível também, né? Não, muito elogiado. Incrível. Só lamentar. Aí tá, não é que ele. Ele fez o que o técnico mandou. Ah, ué. Não. O técnico mandou ele entrar e não fazer nada. Para com isso. Por que o técnico põe Elano? Tira o Giovânio. Tu conhece o Elano? Você conhece o Elano? Você é amigo dele? Você é amigo dele? Ele deve ser amigo dele, não é possível. O cara fez, ficou tapando ali, impedindo. Ele não é teu cunhado, não, né? Por ali. Não, nada. Só vi o jogo que nem vocês. Só que eu não vejo o jogo achando que esse cara não presta. E aí, martelando. Não. Por que ele tá aí? O que ele tá fazendo? O próprio Bom, Marcelo Fernandes. Tanto é que na hora que ele saiu. Trocou na hora que quis ganhar o jogo. Ah, sim, mas de advento. Então só quer ganhar o segundo tempo. Engano seu. O cara usou a cabeça. O primeiro tempo pode descartar ainda. Hoje todo mundo está dizendo, o Corinthians cansou no segundo tempo. Só que o Marcelo, que jogou futebol, que sabe com o time que está, como está o Corinthians, na ponta dos cascos, se não fizer 2-3-0 no segundo tempo, ele fica só cozinhando. Sim. Como ele estava ganhando, ele tentou cozinhar e não deu. Olha, aí ele trocou, pôs para correr e o Corinthians não aguentou. Só isso, nada mais. Olha, eu só gostei de uma coisa desse jogo. Mais do Duca foi o seguinte: um cara que ganha 10 pau por mês. Verdade. Que é o técnico de Santos. Verdade. Técnico de Santos ganha 10 mil reais por mês. Era deu um nó. A 10, é. Num deu um nó no cara que ganha 700 mil no Corinthians, que é esse tal de. Tite. O Titibilidade. O professor Tite. Tetinha. Entendeu? Retrucar aí, Flávio Santana. Foi um bom resultado pro Santos. Não, ele não tem que retrucar, é verdade. Não foi verdade? Foi um bom resultado. Pro Santos foi um bom resultado. Ah, temos que lembrar. A realidade é o seguinte: é que o Corinthians, ele serve como estímulo pra qualquer time. Não, o Santos pode estar indo pra segunda divisão. Quando joga contra o Corinthians, ele vira o Barcelona. Qualquer time. Qualquer time contra os que estão em cima, é assim. Normalmente é isso, quem está em cima faz o nome de quem está embaixo, não é? Entendeu? O cara vai e corre para se igualar e tal. É só isso, pô. Santos e Corinthians, a rivalidade, tava na casa do Corinthians, o Corinthians tava certo que ia dar goleada. Só se falava em goleada. Não é na casa, no estádio. O Rick saiu daqui. O Rick saiu daqui na sexta-feira, admitindo a derrota do Santos. Ou seja, 2-1 pro Corinthians seria um bom resultado. Santista de M, pô. Santista esse Rick? Não é. Todo corintiano achava que ia dar uma goleada. Era... que isso, goleada. Você não ouviu? Mas como antes, goleada? Eu vi vários cronistas esportivos antes. Então você não viu os jogos do Santos, pô, não é possível. Eu vi, infelizmente eu vi Ponte Preta e São Bento, infelizmente. Droga o Santos. Dois jogos. Agora melhorou, pô. Dois jogos. Pô, até semana passada ele era líder do campeonato, pô. Verdade. Que isso. Aliás, a gente não pode deixar de reconhecer também as belas defesas feitas pelo goleiro. Claro, Cássio, não. Né, que ele fez, aliás, dois chutes do Robinho, só no sorriso. O Cássio sorriu, assustou o Robinho e defendeu. Que goleiro. Antigamente tinha aqueles goleiros que diziam assim, que afastavam a bola com golpe de vista, né? O Cássio faz careta, a bola volta. É assustador, cara, né? Assustador. Aquele que parece Oliveira o Frankenstein, né? Parece o slot dos Goonies. Ele quer chocolate. Impressionante. E Ricardo Oliveira fazendo gol de cabeça. De cabeça. E falando, achei muito bonita a declaração dele. Que ele falou: não, eu vim pra ficar no Santos. Com a idade que ele tem, ele não pode ir muito longe também mais, né, gente? Vamos combinar. Ou fica no Santos, ou. Vai vender paleta. Eu tenho certeza disso, que ele já mudou pro CT. Ele tá morando lá, né? Mas um ficou de bom tamanho, você achou? Se não renovar o contrato, a gente tem que fazer uma ação de despejo. Porque ele já tá morando lá. 1-1 tá de bom tamanho nesse Paulistinho, nesse campeonato impressionante, que agora vem com vários clássicos aí pela frente. Foi pena nós não ganhamos, mas. 1-1, Santos e Corinthians. São Paulo perdeu pra manter a regularidade. Cara, eu tava ouvindo um comentário agora quando eu vim pra cá. Eu não sei se as pessoas ouviram errado, mas parece que o Muricy já tinha entregue o chapéu, não sei. Pediu o boné, não sei. Ele colocou o cargo à disposição. Não, isso já. Se quiser me mandar embora, pode mandar, mas eu não mandava. logo, né? Pois e o Rogério Ceni não fala nada, né? Deixa quietinho aqui, deixa quietinho aqui. Tô mancando, tô quietinho. Você acha que é programa de esporte? É programa de esporte? Depois é mudar, né? Pensei que era os corneteiros futebol clube que vai estrear. Ainda não. Mas só concluindo essa parte esportiva, o Palmeiras ele ganhou. E você viu que legal a declaração do Paulo Nobre, ele, o presidente do Palmeiras, ele disse que até 2016 Palmeiras terá um título. É muita coisa que vai acontecer em 2016. Vai ter Palmeiras, talvez sendo campeão, ou VLT acontecendo de fato? O que, que será que virá primeiro? Ou será que apaga um incêndio na Lemoa? Eu acho que esse é o concurso para ver o que é que acaba primeiro. O que acontece? Falar em futebol, só para encerrar o negócio do futebol, hoje de manhã nós fizemos uma entrevista aqui, o Joaquim estava aqui no jornal, ele participou, o Joaquim Fernandes participou. O doutor Joaquim. Tá. Então, e nós fizemos uma entrevista com ele. E eu queria apresentar essa entrevista. Essa entrevista, posso colocar? Pode colocar. Ele deu uma entrevista hoje aqui na Rádio 102. Ótimo. Olha, o que você gosta de fazer? Olha, adivinha meu refrigerante predileto? Qual que é? Fanta. Ah, por quê? Meu número predileto 24. Que a mesmo? Minha fruta predileta é banana. O que você gosta de fazer? Ai, eu gosto de um bem durinho. Na onde? Na boca, com leite condensado, sim, ó. Você gosta de leite condensado? Nossa, chantilly. Ah, é? Nossa. Você considera um homossexual? Eu sou homossexual. Você é homossexual? Eu sou. Você é corintiano? Eu sou. E chupo tudo. Você é corintiano e chupa tudo? Eu chupo tudo. Aí sim. Chupo então fala aqui tudo. Então. Fala assim. Eu sou gaviões e sou gay. Eu sou gavião e sou gay. Você é gaviotas? Gaviotas? É. O que é gaviota? É, mano. É torcida gay do Corinthians. Ah, eu sou gaviota. Eu sou gaviota. Olha. O que mais você gosta? Mas o doutor Joaquim, diferente, né? Que ele tá. Não, é que ele estava aqui hoje já. Tá. Alterado. Alterado. Então, de manhã ele imposta uma outra voz. Ele deu controle. No Jornal da Manhã, ele dá uma de machão. Entendi. Tá, né? Entendeu? Faz sentido. Aí acabou o jornal, falei, vamos fazer uma entrevista, falar como é que foi o jogo do gravaram aqui, do Santos e Corinthians, gravamos aqui. E tudo isso quando eu cheguei aqui, ele não trouxe uma rosquinha e ele te agradeceu falando que a sua rosquinha estava uma delícia. Eu falei que é doutor. Essa é a vingança. É a vingança. Meu Deus, doutor Joaquim, fica ligado aí, viu, com a sua retribuição. Olha só, mas antes a gente ir agora pro próximo bloco, só pra terminar, Milton Leite, o locutor da Sport TV, celebra 10 anos de Sport TV. Parabéns ao Milton Leite, que beleza, e tomara que ele tome o lugar do Galvão Bueno, né, cara? Também. Porque, olha, alguém precisa substituir esse mala. E agora, Flávio Santana, eu separei aqui, você gosta muito de reality show, não é verdade? Você gosta do Big Brother, da Fazenda. Então, a Fazenda, essas coisas. O Porta dos Fundos, eles fizeram uma esquete sobre o universo de reality show, que tá meio caído, tá com alguns problemas, tem uns problemas de prova do líder e tal. Como é que seria uma prova um pouco diferente nos reality shows atuais? Olha isso. O Rebu! Preparados para mais uma prova do nosso Enclausurados? Sim! Muito bem, prestem bastante atenção porque essa noite a prova é de resistência, tá certo? É. Muito bem, a produção escondeu lá dentro da casa 14 babuínos. Tá? Então é você. Desculpa. Que foi? Você falou que a produção escondeu o quê dentro da casa? Babuíno. Aquele macaco gordo, forte, feroz, destemido, que tem uns dentes desse tamanho, quando estão com raiva, mordem até mármore. Sei. Então, a produção escondeu dentro da casa 14 babuínos. É importante que cada um de vocês encontre seu babuíno, porque dentro do babuíno tem uma chave. Vocês vão lutar com esses babuínos, com licença, desculpa, peraí. O que foi agora, Romulo? Dentro do babuíno tem uma chave, é isso? A gente vai ter que abrir o babuíno? Isso. Como é que a gente vai abrir esse babuíno? Você vai abrir com um estilete que a produção deu pra cada babuíno. De vez em quando, a gente vai entrar na casa e pegar um babuíno. Se ele deixar. Vai matar o babuíno. Se ele deixar também. Vai abrir ele com um estilete, pegar a chave que tá ali dentro. E depois? Aí você torce pros seus colegas de confinamento também matarem os babuínos deles, porque babuíno é um bicho muito vingativo, viu, Rômulo? Mas pra que serve a chave? Boa pergunta, Sandrinha. A chave abre o quartinho da imunidade. Então a gente não pode votar em quem entra no quartinho da imunidade? Não, na verdade é imunidade pra rubéola e raiva que vocês provavelmente vão pegar enquanto lutam com os babuínos. Olha, eu só não sei se tá compensativo. Tá, o Marcelo mesmo ganhou a última prova do líder lá com aquela prova de bala de borracha, quebrou duas vértebras e ganhou um par de Raider. Não tá valendo. Ô, Rômulo, quem ganhar a prova dessa noite vai usar o roupão do líder e vai ter acesso a um frigobar lotadinho de Smirnoff Ice e um estoque de um uma semana de pão de forma, queijo prato e banana. Por uma semana. Eu não como banana, também não. Gente, vocês não estão captando todo aqui, né? Isso aqui é um reality show. Quem ganhar vai poder curtir 15 minutos de fama muito passageira, faturar umas passagens aéreas pra fazer baile de debutante lá no Tocantins, de repente inaugurar um salão de beleza lá em Sorocaba, arranjar um assessor de imprensa pra cavar notinha no ego e pulseirinha VIP pra todas as festas do Monte Líbano. Sem falar no prêmio de R$1 milhão. É, R$1 milhão hoje não dá pra fazer tanta coisa assim. Ô, Rômulo, com R$1 milhão você compra aquela salinha comercial de 50 metros quadrados ali no Largo do Machado e abre o estúdio de tatuagem medíocre que você sempre quis. Pois é, mas, por exemplo, ano passado eu juntei 400 mil e não precisei bater em macaco nenhum. Bom, eu realmente tô fora dessa, tô indo malhar, se alguém quiser ir comigo, eu tô lá na academia. Não, gente, calma aí. Muito obrigado. Aí. Olha só, a produção me liberou aqui, olha. A produção autorizou 2 milhões, é um quarto e sala no Flamengo, hein? Vai perder essa aí, Nádia, vamos? E um carro, um Gol Flex. Volta, meu búlgaro, tchaqueca. Como é que é? Quem que é parecido com a Camila? Mas eu já falei pra ela. Ai, o off é problemático. Clube o quê? Clube? Jared Leto. Clube de compras. Clube de compras Dallas, é um filme. Né? Aí o Jared Leto, que é o vocalista do 30 Seconds to Mars, faz o papel de um travesti. Com AIDS e tudo mais, magrinho e tal. Em alguns momentos do filme, ele andando pela rua. Parece a Camila. Com vestidinho, botinha e peruca. De longe ele lembra a Camilinha, Camila Gomes. Mas eu falei isso pra hoje. Aliás, esse ator, Jared Leto, que ganhou o Oscar. Cara, fechou a conta já. Fabuloso. O cara pegou o Cameron Diaz, pegou uma galera, ganhou o Oscar. É o vocalista de uma das melhores bandas do segmento. Que é bom. Não tem mais o que ele pode fazer na vida dele. Ele pegou AIDS no filme. Pegou tudo mesmo. Pegou só geral. No filme, hein, gente? Só no filme. Levou a sério. Que o Jared Leto não nos processe. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Opa. Vocês já ouviram falar das motos italianas Ducati, né? Bom, o ouvinte já deve ter ouvido falar da Ducati Santos. Pois é. Que deu um show, a Ducati deu um show esse final de semana. Fantástico. No Superbike. Meu, ela alcançou o estado de arte das motocicletas. É o seguinte, eles estão com uma incrível promoção. Se é o sonho, se é o teu sonho ter uma moto dessa, então aproveita porque é incrível promoção. Bônus de fábrica de até 7 mil, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida, Naked, Motard, Roadster e tem mais uma motocicleta com 4 características distintas para enfrentar todos os terrenos, que é a incrível Multistrada 1200. Muito legal. Esse ano, a Ducati comemora nacionalização de alguns modelos fabricados aqui no Brasil. E com isso, condições incríveis chegaram para você que ouve o Rebu e que é amante da velocidade. Anota o telefone aí, 3307-6686. Agende agora um test ride para você ir até lá a Ducati e pilotar uma dessas máquinas maravilhosas. O telefone é 3307-6686. Eu falei pra você de Ducati Santos. Mas olha Santos. Aqui, tem o endereço da Ducati aí? Eu vou até lá. Aqui eles não colocaram no testemunhal pra mim, cara. E foi a agência que criou isso aí? É em São Vicente. Pois é. E não São Vicente? Não, o Ducati fica aqui, perto do Extra, não é pra cá. Eu vou falar com a produção agora, eles vão trazer pra mim aqui agora. Tá vendo como aparece o endereço? Eu sei onde é a Ducati porque era uma quitanda. E eu ia muito nessa quitanda. Aí não tem mais a quitanda. A propaganda é tipo assim: liga lá. Liga lá, só bom então. Você vê. Joga no Google, põe aí, Ducati Santos e você encontra. Vamos fazer o seguinte, ouvinte, eu quero o endereço da Ducati Santos, liga pra cá agora ou manda pelo WhatsApp pra gente poder anunciar, falou? Tá bom, fechou isso. Aí ganha o quê, ouvinte? Uma Ducati, quer dizer, não ganha nada. Vai concorrer. Caramba. Vai concorrer a alguma coisa aqui, uma camiseta. Vale Rivieras, quer entregar um Vale Rivieras? Vale Rivieras, exatamente. Pra primeira pessoa que conseguir... Você quer que as pessoas concorram, então? Concorrer, tá bom, vai mandando então o endereço. Todo mundo que acertar o endereço da Ducati aqui em Santos está concorrendo a um Vale Rivieras, a um Vale Tamborel. Pelo WhatsApp, 981965306. Perfeito, fechado. Então. Tô esperando. Deixa aqui, como o Vinte mandou aqui, eu queria a sua ajuda, que eu não soube responder a pergunta. Ó. Ele colocou aqui, ó, que na declaração de imposto de renda dele, na parte de dependentes, ele incluiu o governo federal. Se ele tá correto. Acho que tá, né? Acho que é assim mesmo, né? Lógico. Afinal de contas, a maior parte vai pro governo. É o maior dependente da gente, dependente do nosso trabalho. É o governo. Quase nada é nosso, sim, né? Sim. O carro você paga. Não paga tudo. IPVA, paga pra parar aqui na rua. Estacionamento. Seguro obrigatório, estacionamento. Tem que pagar um seguro, porque senão rouba um carro, você fica na mão. É, daí você compra um apartamento aqui na hora, você paga IPTU, né? Não, você paga SPU. É muita coisa que você tem que ir pagando. Condomínio. Né? Condomínio, nada é muito nosso, né? É uma grande sociedade. Mas é engraçado, essa elite branca só reclama, não? Só, né? A gente não quer essa elite branca só reclama. E além de tudo isso, tem gasolina batizada. Verdade. É, verdade. A gasolina é batizada. Aliás, a gasolina tem mais álcool que gasolina agora, né? Por isso que tá demorando a pegar fogo. De alta qualidade, né? Meu Deus. Ó, já mandaram bastante SMS. Tem bastante tá aqui, chegando ó. Todo aí, mundo tá aqui, chegando. Ó. SMS fica na rua Alexandre Culan, número 216. Eu vou checar pra ver se é verdade. É isso aí, mano. Tem um aqui que tá ligando que não entendeu. É só mensagem. Mandar mensagem, tá? M-E-C-A-C-L-G. Quem acertou primeiro? É o nome do. O primeiro que mandou aqui, ó, não tem nome. Ó, esse que beleza. É, participa desse modo genial. O gerente da loja. Olha só, não, ó, não tem. Ó. Ah, não, acho que. Ó, pelo que eu tô entendendo aqui, ele falou: ó, posta a foto agora. Então acho que foi aquele ouvinte que fez a foto com você, colocando você com a camiseta do Santos. Tá, o foto... Fernando. Não, ele já ganhou hoje, não vale ganhar. Potente lá, esqueci o nome dele, esqueci. Não vale ganhar de novo. Tá, Pruden, é, não sei. Bom, enfim. Depois a gente vê que é muita coisa mandando. Você fala em ganhar coisa, é impressionante. Ah, e digo mais: se mandar a foto da sua, o selfie, em frente à Ducati, vai ganhar, além do Rivera, uma camiseta da 102. Isso, perfeito, então. Isso. Cara, pô. Aliás, aí, vamos fazer pô, melhor ainda. Mais ainda. Melhor ainda. Pronto, pronto. O primeiro cara que for na Ducati agora... Comprou na moto. Comprar, deixa bem claro que ele vai comprar. Não precisa, roubar não, Ducati, não precisa fala, comprar a moto. Tá. Você tem que chegar lá e falar, olha, eu ouvi na rádio que o primeiro cara que chegasse aqui e viesse olhar as motos tá. na Ducati e bater um selfie e sim. mandar aqui, vai ganhar Riviera, vai ganhar camiseta da rádio. O que mais tem pra dar aí? Café sem açúcar. Um café sem açúcar. Na verdade, verdade, verdade. Tá. Não, vai poder pedir música aqui. Pode ser assim também? Vai poder pedir música no Rebu. Pode pedir a música. Não fez 3 gols, mas pede música. Pode 3-0. Tá bom. Nem nada certo. Mas presta atenção, não é pra roubar nada lá, gente. Vamos deixar bem claro. É, corintiano, não tem nada a ver com isso. Eu ouvi na rádio falando que eu posso pegar o que eu quiser aqui. Não é roubo. Não, não é isso. Você vai lá só pra tirar uma selfie e depois vem aqui pra ganhar os prêmios. Tá bom, pra não confundir. R. Ford, escuta isso daqui, ó. Numa casa de peixes em Salvador, a placa informava o seguinte: aqui até o peixe espada é fresco. Você vê a crise que nós estamos vivendo. Na Bahia, né? Você tá vendo? É que chama... Nem o peixe espada, mas é espada. Sabe como é que chama segunda-feira na Bahia? Como é que chama? Dominguinho. Dominguinho. É tudo devagar. Você percebe como... Não se fazem mais heterossexuais como antigamente. Não, essa não. Não tem mais espada. É fresco. Aqui até espada é fresco. É fresquinho. Aliás, falando em frescor, em todo esse universo complicado, né? A Globo vai rever a novela Babilônia, tá? Começou arrebentando, não foi lá com um beijo entre lésbicas octogenárias, mas não passou disso, né? E agora vai vilãs. E agora vai tudo pra igreja evangélica. É, então, mais todos ou menos os, isso, garoto Tiago, porque tudo, a audiência jura? Tava em 33 pontos, caiu pra 19, garoto Tiago. Então, vai arrendar o horário pra Universal. Vai arrendar logo pra Universal. Tá que nem preço de ovo de fala Páscoa. Fala que eu te escuto, dá mais audiência. Ovo de Páscoa no dia seguinte, desculpa. Não, fala que eu te escuto, ainda tá dando mais audiência. Mais audiência, né? É incrível, cara. Pior que é, parece que o pessoal não comprou muito essa ideia, né? Essas polêmicas tá chata essa começaram, novela, tal, desgraça, mas parece ruim. Que a moralidade ainda tem os seus níveis por aqui, entendeu? O pessoal não quer. Agora, então, mas peraí, se o Jornal Nacional... Mas peraí, não entendo uma coisa. Se o Jornal Nacional tá com baixa audiência, se a novela tá com baixa audiência, se o Fantástico tá com baixa audiência... Rejeição, Globo. Verdade. Pô, mas o que... Cabe um palavrão. Por exemplo, aí. Se um cara quer anunciar na Globo, anuncia em que programa? É, Aonde? Encontro. No futebol. Programa de dança da Fátima Bernardes. Futebol. Incrível, né, rapaz? Rejeição. Que também tá em queda. O futebol também tá em queda. Também tá em queda. Ah, realmente a Globo passa por um momento complicado. E essa novela, que era aclamada como iria arrebentar tudo por todas essas polêmicas, você vê que não é bem o que o pessoal tá querendo. Mas onde você viu essa notícia, hein? Isso R7. Tava na coluna, não, do Flávio Rico. Hoje eu vi Flávio Rico. Melhorou de nível. Estou melhor. 0,1 ponto acima do. Mas realmente, de 33 para 19. Não, não, daqui, né? Despencou. É, o Flávio. E olha, Flávio, em compensação, aquela novela da Record, Os Dez Mandamentos, está estourando a audiência. Super bem produzido. Apesar de soltar carioca. É, o carioca. É, meu irmão, você foi lá na. Aí, esqueci o esquema na esquina de Jesus. Aí, qual é que é? Vamos ali da pirâmide. Onde aí no Rio Negro? Infelizmente, tem esses probleminhas técnicos, né? Mas faz parte. Mas despencou, tem que se reinventar. Vamos ver o que vem pela frente. Tem grande chance. De ser o ET de Varginha com a vaca que tosse. faz sentido. Próxima, e a Globo não diz que vai fazer mudanças na novela por questão de audiência. Não, é que a novela é uma obra aberta. Tá aberta demais, pelo visto, né? Tá escancarada. Tá escancarada. O que você separou aí, Flávio? Não tem nada, chama a música. Vamos chamar a música. Toca um clássico agora. Vamos pra um clássico, daqui a pouco o Rebu está de volta. Amanhã. Salsichudo, super-homem, vai Corinthians! É! Salsichudo, grava meu nome, não é mais rainha. É Leite Pantera, meu amor. Timão, vai Corinthians! É delícia, Salsichudo. Quando cresci, eu já fui pra São Paulo. Já peguei um serviço lá no Palácio do Governo. E tempo bom. Tempo do Jânio Quadro, eu era querido. Jânio Quadro, quando saiu, deixou um presente para mim. Fui ver um quadro. Falei, ai, para mim não esquecer dele. O Jânio Quadro me deu um quadro. Aí ele saiu, entrou Ademar de Barro. Quando o Ademar de Barro saiu, deixou outro presente. Fui ver um pote de barro. Falei, ué, esses homens estão gostando de mim mesmo. O Jânio Quadro me deu um quadro, Ademar de Barro me deu um pote de barro. O negócio tá bom. Saiu Ademar de Barro, entrou Carvalho Pinto, eu saí do serviço. Chaqueca, Flávio Santana, né? Que foda. Melhor sair do emprego, né? Mais né? Demitido. Pode ser doloroso, né? Às vezes vem uma enguia. Olha só, nobres ouvintes, já temos alguém que foi na Ducati, fotografou, trata-se do ouvinte Júlio César, e ele diz que ele já está chegando aqui no Rebu. Júlio César, espero que você não tenha roubado a Ducati, tá bom? Você tem entendido a promoção. Ele não é corintiano, ele é santista. É, não, ele foi lá, tirou fotinho. Tirou com o gerente lá da Ducati? Não sei, é um moço de óculos, aqui tem a foto da moto e tal. Tá bota vindo, então ganhou, então. Ele vai ganhar. A camiseta. Bota na internet, camiseta, ó. Vale do Riviera, café sem açúcar. E vai poder pedir uma música aqui no Rebu. Exatamente. Ah, chupa fantástico, tá vendo? O negócio é muito melhor, né? Impressionante. Flávio Santana, está na hora da dica da Caixa Misteriosa da Red Sun. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Muito bem! Agora explica aí o que é a Caixa. Pra você que não sabe o que chegou agora, você perdeu uma semana inteira já da promoção, tá? O que que acontece? A Red Sun, essa pizzaria sensacional que fica na rua Bahia número 119, nós temos uma caixa dessa pizzaria sem pizza, o que eu acho um desperdício, mas tudo bem. Existe um objeto dentro dessa caixa. De hoje até quinta-feira, você terá duas dicas por Rebu pra adivinhar o que há nessa caixa. Você acertando, já sabendo o que que é, na sexta-feira você liga aqui no Rebu, na hora que a gente falar que está valendo, tá? Não é pra ligar às 4 da tarde, já pencheu o saco. Então, na hora que você tá falando, ó, está valendo a caixa misteriosa, você liga pra cá, acertou o objeto que existe aqui dentro, você ganha uma pizza na faixa da Red Sun. Primeiro que ligar e acertar, ganha. Perfeito, somente é isso aí. O primeiro. Então, vamos à primeira dica, Flávio Santana, qual é? Dá pra levar pra todo lugar. Perfeito. Ah, então deve ser a Luana. Luana é minha mulher, ela é compacta, pequena, dá pra levar em todo lugar, mas come, viu? Mais meu uma Deus dica. Daqui a vai rolando. Vai rolando, vai quicando, meu amor. Impressionante. Ó, né? Daqui a pouquinho, mais uma dica. Perfeito. Você ouviu mais uma dica? A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Estamos de volta, reforço. Ainda bem que eu te cortei, porque você ia continuar falando uma história da enguia, ia dar uma desandada aqui. No off ela vai bem, no ar ela. O sensor não ia gostar, eu acho. É, de um bar que tinha no mercado lá muito tempo atrás, e o cara uma vez chegou assim: queria uma rosquinha dessas aí. Aí o cara perguntou pra ele: quer que embrulhe? O cara disse: não, eu vou levar rolando. Mancada. Vou rolar uma rosquinha. Tem várias. Flávio Santana, é o que eu falo. Eu esqueço, mas o ouvinte cobra. Pensamento do dia, por favor, que hoje está muito pensamento profundo. Pensamento do dia. É o mais profundo que eu já proferi neste Rebu. Preste atenção, você, ouvinte. Na vida, existem dois tipos de esparadrapo: os que não grudam e os que não saem. Não é bonito isso? Agora você tem que focar e tentar entender o que eu quis dizer com isso. E daí você vai chegar à conclusão que foi absolutamente nada. Ô, garoto aqui. Agora, você sabe que você falou desse negócio da rosquinha rolando? Eu lembrei de um brinquedo que tinha quando eu era criança, que era uma rosquinha mesmo assim. Aí você botava um arame Assim, não no meio da rosquinha? E você ia andando com ela assim? No meio não era rosquinha, era um pneuzinho. Pneuzinho. De, é. Aquelas redondo, né? Isso. Rodinha redonda, aí você ia, dobrava você o dobrava arame, arame fazia um gancho pra fazer um e carrinho. Rodava aquilo. Depois, com o tempo, os maiores usavam, no teu caso devia ser isso, usava aqueles arremates de roda de caminhão. Tem um aro, né? Então eles rodavam aquele aro. Rodava aquilo, é. Ah, eu cheguei... bons tempos. Eu cheguei e ia falar do Pogobol. Isso pra mim era traumático. Porque eu brincava de Pogobol e falava, Saturno caiu. Era ruim ouvir, de verdade. Terrível. Eu fazia bambolê e eu virava um Pogobol. Você não lembra que era um Pogobol? Era um. Não, mas era... Você é da elite branca, bicho. Você é coisa do apartamento da avó, cara. Do apartamento da avó. Isso é coisa da elite branca. Eu jogava piano. Jogava bafo com os espetos. Jogava o dente. Jogava espeto. Jogava o quê? Espeto. O que, que é isso, espeto? Você pegava um pedaço de... Eu como espeto, não jogo. No circo tem, uma mulher fica no alvo. Nossa. Cabo de vassoura, você pegava um prego. Esse gordo deve ser daquele tipo que estudou no Dante Alighieri, não foi? Tu não estudou lá, gordo? Fala a verdade. Tu estudou no Dante? Mais ou menos. E o Flávio Santana estudou na rua. Ele dirige pra mim, pra levar o foco dele. Pra livrar o foco dele? Isso é uma lenda, cara. Fala a verdade, tu estudou no Dante, não? Estudou no Dante? Eu sou de Santo André, cara. Ah, eu estudei com o Celso Daniel. E vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Outro universo. Por isso que você mudou pra cá. Por isso. Mas minha cidade, perto de Santos, tá segura. Porque tá, aqui tá quente demais esse lugar aqui. É impressionante. Não, mas aqui tá quente por causa do pé. Do pé? Do Marcelo Fernandes. Pode ser. Pé quente, de, literalmente. Mas né? Que vocês viram a selfie do prefeito com o deputado Beto Mansur? Que espetáculo. Graça, né? Ficou uma beleza aquela selfie que eles fizeram lá. Pra fazer link patrocinado pra girar mesmo. Beto Mansur e Paulo Alexandre Barbosa fizeram um caos selfie no fundo pra deixar o mundo acabando. Sensacional. Tranquilo. Não, é sensacional. Agora na internet tá bombando um monte de ele com o 11 de setembro atrás. Eles com aquela chinesa correndo lá na Hiroshima e Nagasaki, na bomba de Hiroshima e Nagasaki, e os dois. Que eu fiquei vendo essa foto do Beto Mansur com o Paulo Alexandre. Isso que tá tudo sob controle. Eu falei, mas eu acho que se queimar tudo, o Beto Mansur vai fazer o shopping aqui, o shopping do Congresso, na verdade. Acho que é um bom caminho. Uma boa ideia. Queimar todo o terreno ali já tá pronto, já uma grana a menos, né? Mas sobre isso tem uma notícia importante. A CET entrou nesse negócio aí do incêndio na Alemoa e já descobriu tudo e já sabe qual é a causa e já está aplicando as multas. Eles não tinham o extintor ABC. Tá, faz CET, tudo teria tá sido resolvido, tá explicado, né? Poxa, se tivesse vida. Extintor ABC, tava resolvido. Não, mas olha só, garoto enxaqueca. É, aquele programa muito bom chamado Superstar, vai ter uma nova edição agora na Globo. Aquele programa que lançou aquela banda de rock pesado, Malta, que você gosta bastante. Isso é. Diz pra mim! Não, isso aí, cara. Pô, cara, ele tá feliz. Impressionante. Hoje, embaixo, esse Malta é uma banda de sertanejo, sertanojo, gospel, metido a rock, cara. Verdade. O cara que fala que isso é banda de rock. Que é rock, falam que é rock, tipo Titãs, isso, é isso aí, né? Para com isso. Enfim, mas agora mudou. Mas eles vieram dar entrevista aqui, eu falei pra eles, porra, bicho, vocês não são banda de rock nem aqui, nem na... E eles falaram que ficaram, diz pra mim, ficaram que bravo. Eu sou, mas... Ficaram bravos, falaram, não voltamos isso mais aqui. Você ficou tão chateado, né? Conseguiram. Boa tarde. Não, mas vocês lembram que o júri da primeira temporada era muito gabaritado, né? Era Ivete Sangalo, nossa, Dinho nossa. Cai do Pau Couro Preto e Fábio Casa Descasa Júnior, né? Mas agora mudou tudo. Aí a Globo colocou agora uma galera sensacional. A cantora Sandy, tá? Não é pra dar risada, é isso mesmo. Cantora Sandy, Tiaguinho e Paulo Ricardo. Ei, a música tá em crise, porque olha as pessoas que vão julgar as bandas que lá estão. Eu gosto sempre de. Sempre, aí, chegou o sempre amigo, aparece. Esse nosso ouvinte chegou aqui. Peraí que você já vai concluir ou abro pro ouvinte aqui pra pegar o ouvinte? Peraí que você já conclui. Vem aqui, você que ganhou o Riviera. Júlio César, é isso, o imperador? Isso. Entra aí. Cara. Ah, é ele então? É ele que tá botando fogo na cidade? É. Não, Nero, pô. Nero, pô. Estudou na rua, não sabe o que estudou na rua, corintiano. Fala aqui no microfone, Júlio César. Ô, Nero, chega aí. Vem cá. Pode falar aqui. Pode só... falar, porque você ganhou o vale e não vai com a sua mulher. Tá corintiano? Não quer se demonstrar. Fala aqui, corintiano ou santista? O filho veio junto pra garantir, olha lá. Meu filho veio junto pra garantir. O filho você sequestrou criança, porque ele tá pegando o microfone pra ele. Né? Fala aqui, Júlio César. Em cima, essa é boa. Só fala, oi, ouvinte. Só oi, ouvintes. É obediente o Júlio César, né? Júlio César, você ganhou o seu vale, você foi lá na Ducati, então. Só fala pra gente onde fica, então, a Ducati. A gente não sabia, no cara. Microfone. Dá só o endereço aqui no microfone. Rua Alexandre Herculano, número 216. Tu trabalha lá? Opa. Não. Ah. Tá feito, ó. Então você ganhou o vale. Você pode pegar agora um café sem açúcar ali. Que não tem açúcar mesmo, mas o café é a primeira tem linha. E você pode pedir uma música. Que música que você vai querer ouvir? Só no segundo bloco a gente tá fazendo. Malta, aqui. Pede Malta. Não, nem rachado. Nirvana. Ah, tá certo. Vou tocar. Se Malta já sai pelo vidro aqui. Aí você vai pegar agora ali com a Fernanda a sua camiseta. Tá bom? Okay, obrigado. Valeu, Júlio César. Valeu, Júlio. Boa sorte aí. Foi pegar a camiseta ali, já. Continua ouvindo aí esses caras que não tem o que fazer. Esses desocupados. Mas, por favor, garoto, a gente estava falando sobre o Superstar com esse novo casting de jogadores e você ia comentar. A música tá em declínio. Não, então, eu tava vendo na internet, eu gosto de ver aqui o The Voice, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. Sim. Que é outra pegada. É outra pegada, é impressionante. Da Inglaterra, então, é uma coisa fantástica. E aí eu queria dar uma sugestão para a Rede Globo Televisão, eu sei que o pessoal adora ouvir o Rebu, que no próximo The Voice, trocar esses caras aí, botar um cara chamado Sérgio Mendes. Se eu não sei, se eles não sabem quem é o Sérgio Mendes, né? É um gênio, né? Então tem o Sérgio Mendes para fazer parte do The Voice. Em vez de ficar botando esses caras... Para quem não sabe, ele compôs a trilha sonora dos dois filmes do filme Rio. É um cara talentosíssimo, genial. Ele tá no Brasil? Ele mora nos Estados Unidos. Né? São esquecidos para cá. Sérgio Mendes é genial. Mas então, em vez de botar Daniel, essas porcarias... Pô, vamos botar gente que entende de música, pô. Aliás, falando em Daniel, a final do Big Brother Brasil amanhã, quem serão as bandas que irão tocar, Flávio Santana? Amanhã? Banda não. Cantor Daniel e Michel Teló. Que legal. Pra terminar dessa pra acabar, não. Assim, enterrado uma vez. É o último prego vida, do caixão. É? Meu Deus do céu. Bom, mas a gente precisa ir pra segunda hora do Rebu. Eu separei aqui uma música. Todo mundo que tem celular da Tim, em algum momento ele não funcionou. Ou melhor, em algum momento ele funcionou, porque o normal é não funcionar. E tem a paródia aqui feita pelo pessoal do Galo Frito, que é em cima de uma música da Rihanna, Diamonds, falei bonito? É isso? Diamonds. Diamonds. Perfeito. Então tá, eles fizeram uma música chamada Tô Sem Sinal, da Tim, que você ouve agora no Rebu. Ô, Rebu! E a gente já começa? Coloca no ar aí. Foi na Penitenciária Estadual de Londrina que o Rafael dos Santos Horácio, de 23 anos, foi abordado, passando celulares, dois celulares e um carregador introduzidos nas partes íntimas. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo, senhor. Qual foi a situação, Torino? Não, só ele vai entregar pro rapaz lá dentro. Você entregar pra quem? Pro Elber. Mas foi a minha primeira vez que faço isso. Tá preso lá por quê, esse Elber? Eu acho que é por causa do tráfico de droga. E você mora onde? Eu moro indo pra Ibiporã. Conjunto Eucalipto? É. E onde que você conheceu esse cara? Eu conheci perto do Pisa. Porque... Amigos. Amigos? Amiguinhos ou não? Não, amigo. Só amigo mesmo? É, só amigo. Que eu tenho conhecidos lá perto. Não tinha nada a mais com ele, não? Não, nunca. Ô, Rafael, como que um homem se submete a uma humilhação dessa? Né? Só pelo dinheiro mesmo que eu fiz isso, senhor. Tá encrencado, hein? Né? Você iria dar um recado pessoal aí? Não. Torcedor? Eu sou corintiano e domingo vai ter jogo. E eu tô torcendo pra isso, que eles ganhem. Corinthians ganha? Aham. Uhum. Então repete aí que o pessoal não ouviu. 20 anos de coração ainda. E domingo vai ter jogo. Meu Deus do céu, hein? Que é isso, gente? O rapaz acabou sendo flagrado com dois aparelhos celulares nas partes íntimas. E estava levando para... O Corinthians perdeu, não? 1-0 pro Cruzeiro? Oh, meu Deus do céu. Lamentavelmente aconteceu, né? Que barbaridade. O delegado que o autuou em flagrante vai conversar conosco já já. Vamos falar a respeito da prisão do Rafael dos Santos Horácio. Continue ligado aqui. O Rebu. Estamos de volta com o Rebu. De volta... Ah, não, ainda não tem... Peraí, tá falando o ratinho. E aqui, no Rebu, a cobra vai fumar. É o cachorro amarrado, o pó comendo e o coca de roda. Só dança que tem o pé redondo. Tinha um rato aqui. Agora velho. Assim que voltamos, falei no vácuo. Tinha um rato de aqui. Volta com o Rebu, Flávio Santana, R. Fortes, sem garoto de chaqueca, que ele foi em busca de um café perfeito. Isso. Vai demorar, vai demorar. Vai voltar feliz, que um café sem açúcar faz deixa bem danado. Fica muito alegre. Fica muito alegre. Legal. Mas presta atenção nisso daqui, oh, R. Fortes. A clínica odontológica Multidoctor traz para você o que tem de mais moderno na odontologia. Implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. Vou repetir, 3466-4110. A Multidoctors fica na Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Multidoctor Odontologia. Sua saúde bucal em primeiro lugar. Por que você falou assim? Isso aqui é pra você, R. Fortes. É, porque ele usa Corega, né? Então, às vezes, o Corega não tem o efeito esperado. E aí é bom você ir na Multidoctors, né, R. Fortes? Cara, e às vezes não fixa bem, é, né? É, o melhor que tem aí é a branqueamento a laser. Clareamento. Não é? Clareamento, branqueamento, não é que nem. É. Por que você tem alguma coisa com delite branca? É branqueamento dela. Não pode falar, né? É. E o, não é que nem muito lugar por aí. Nós fazemos clareamento e tal. Tu vai lá e o cara passa um cotonete com um cândida. Ah, não dá certo. Não funciona muito bem isso daí, né? Laser é outro, que eu tô falando é outro departamento. Esse é o melhor caminho. É Orex. Vai R$9,90 em qualquer papelaria, resolve momentaneamente, mas fica branquinho com perfeição. Encontrou um delicioso café? Fé, garoto de chaqueca. Eu meti um pão velho lá peguei. Passou, falei isso, voltou contente pra segunda hora. É um pão tá velho. Ótimo. Do café da manhã. Olha só, fazia tempo que eu não via Santos sair na Folha de São Paulo, né? Saiu na fazia capa da tempo. Folha de São Paulo, nessa situação, e na Folha Cotidiana. Vai sair amanhã de novo. De novo, impressionante, porque amanhã. A cidade está quente, né? Tá pegando fogo. O problema desse incêndio que começou na última quinta-feira, já avança 100 horas, né, desse incêndio. Aliás, por favor, palmas, Flávio Santana, para todos esses bombeiros que estão atuando de forma brilhante no combate. Heróis. A esse caos. São heróis mesmo. Guerreiros. Tem que constatar, porque olha, eu não sei a opinião dos senhores aqui presentes, mas eu acho que foi uma lambança administrativa a condução desse incêndio, eu digo, para a população, porque olha, na quinta-feira começou esse incêndio, na sexta-feira nenhuma autoridade apareceu realmente, né, para vir a público. Estavam tomando o pé. É, então, mas aí tá, a resposta não tem que ser imediata, essa seria a minha primeira colocação. Porque todos os desastres que a gente vê, Rifates, seja 11 de setembro, a queda do avião lá na França, de imediato, horas depois, já vem alguém a público realmente dar um depoimento, tranquilizar ou não a população. Aqui em Santos, isso não aconteceu. Não sei se você percebeu que dois dias depois ainda não sabiam nem direito o que é que estava queimando, quantos tanques eram, o que é que continham. Houve, e deixar claro uma coisa que o pessoal diz, no Porto de Santos, não foi na área do porto, foi fora do porto. Perfeito. É. Se fosse dentro do porto... É que tem um porto ali do lado, né? Mas não é, faz parte da área portuária de Santos. Se fosse dentro do porto, os empresários estariam aí xingando os funcionários do porto, aquela gente que não faz nada, vagabundo, foi fora do porto, falhou a prevenção, falhou lamentavelmente, como falhou, quer dizer, a questão da prevenção e do combate ao incêndio. Eles não tinham nada para fazer. Nada. Aquilo ali é eles montaram uma verdadeira bomba, que está lá, a prova está lá, até agora, do que está acontecendo. É um alerta, felizmente não tivemos vítimas, mas olha, um alerta ali, porque existem outras piores. E ali do lado, e a Ultracargo, para quem não sabe, pertence a Ultragás. Perfeito. Então, existe ali do lado 31 barris de GLP. Butano. É. Gás de cozinha. De gás. Eles falaram que já tiraram o gás e botaram água e tal. Não sei. Tomara que tenha feito isso. Nós devemos acreditar, porque eles não iam deixar. Agora. A falha agora, mas do planejamento descendo, da prevenção... Deixa eu te falar, mas acho que estão descendo muito a lenha no prefeito, na pessoa não do prefeito. Não, não, dizendo que é o prefeito. Não, eu sei, mas... Dizendo que alguém falhou lamentavelmente. Todo mundo hoje tem Facebook, né? Todo mundo tem Facebook. Então, no Facebook, a gente vê, assim, de tudo. Mas estão descendo muito a lenha no prefeito, na pessoa do prefeito. E eu acho que também não é muito justo esse cacete que ele está tomando. É lógico que é ridículo aquilo que ele fez. fazer uma selfie, ele e o Beto Mansur ali. Aquilo, isso aí, sim. O cara, pô, que é ridículo. Mas né? Será que foi ele? É pedir pra virar chacota. Ou foi não, ele ou foi o Beto Mansur, não sei, um dos dois. Será que não foi montagem? Um dos dois. Não, montagem. As montagens estão acontecendo por agora. As montagens estão acontecendo. Então, há uma montagem de alguém muito próximo a ele, que foi na página dele que foi colocada. Jura? Não sabia, não tenho história. Foi na página dele. É mesmo, é? E do Beto Mansur também. Sim. Pô, na queda do avião na Goiás, será que teve também? Não, acho que não, né? Lá não, de cima. Ali não, ali, acho que não. Ou será que disseram assim, perdeu a oportunidade? Independente dessas falhas, essas falhas ridículas que eles fazem, né? Todo mundo faz, nós também fazemos aqui várias, né? Claro. Eu acho que o prefeito não é só. Eu vejo, por exemplo, hoje de manhã estava o Evaldo aqui, né? O vereador Evaldo, e fez altas críticas, tal, inclusive postou no Facebook dele um requerimento, ele fazendo um requerimento, intimando o prefeito e dar esclarecimento para os vereadores. Como se os vereadores também não fossem responsáveis. Na verdade, é nesse sentido. O que me indignou de não ter uma resposta não é só do prefeito. Não, exatamente. É que teria que ter vindo prefeito, secretário, um monte de gente que tinha que ter aparecido e não apareceu. E daí o prefeito é só quem está recebendo essa carga. Mas os vereadores que não verificaram toda essa situação? Na página do Evaldo, que ele fez essa intimação para o prefeito prestar declarações, eu também postei nesse ponto. E falei assim, eu, na qualidade de munícipe, também venho solicitar a presença dos vereadores para explicar o que eles estão fazendo aqui na cidade. Tá. Uma coisa parecida, assim. Tá. Uma coisa assim. Então, se desse muito, por quê? O cara é do PT, o outro é do PSDB, então quer dizer. Aí tá politicagem. Fica a politicagem brincando. O que eu acho que é. E cair em cima do responsável, do maior responsável. De certo modo, eu fiquei muito feliz, pelo menos, da prefeitura ter colocado bombeiros pra apagar fogo e não as câmeras, né? Sim. Porque senão ia falar, põe mais câmera aí de alta definição pra resolver o problema do incêndio. Não, mas sabe o que acontece? Por que que esses. Olha como é ridículo. Política é um bicho que, vou te falar. Por que que tá indo todos os políticos para lá? Porque tá a televisão, estão todas as emissoras de televisão lá fazendo flashes ao vivo. Então os caras vão correndo. Teve um cúmulo de um vereador que comprou um monte de isotônico. Ele comprou para levar para os bombeiros. Mas tudo bem, eu acho. Agora, tudo bem, se o cara pegou e botou no carro dele os isotônicos, levou para os bombeiros, até aí, ótimo. Uma atitude legal e tal. Agora, por que que tem que filmar isso e botar no Facebook? Ah, senão não tem graça. Oh, pô, vai gastar por isso que eu falo, esses propaganda caras... Propaganda gratuita, quer dizer, gratuita não, propaganda barata, né? Esses caras só querem aparecer, bicho. Eles não querem resolver o problema. Não querem resolver, nem levam em conta que parte do problema é da legislação que eles deixaram de fazer. Exatamente. Que deveriam ter feito. Então, em vez de... Nesse caso não é federal, está fora da área do porto. Deviam estar de olho. Eles vivem metendo o nariz, não tem nenhum direito que é dentro do porto. E fora que é a área deles, ninguém abriu o pico. Deixa eu falar uma coisa. O pior do que a selfie que ficou ridícula foi entregar um ovinho. Eu não quero falar a pessoa que foi, mas entregou um ovinho de Páscoa. Tinham um comandante, se não me engano, e quatro bombeiros, e entregando um ovinho de Páscoa pros caras, assim, entendeu? E o fogo comendo lá fora, lá atrás, na fotografia. Pô, cara, aquilo ali no mínimo uma medalha, não um ovinho de Páscoa de chocolate ali, porque não cabia. Cara, você pode entregar no auge do fogo. Você pode entregar o que você quiser, cara. Pode entregar. Não tem agora, fotografar pra mostrar que fez. Pra autopromoção. Pra ser autopromoção. Então, esse vereador, Kenny, que fez essa lambança aí de comprar isotônico. Ótimo, comprou isotônico, levou, ótimo. Agora, filmar, mandar alguém, olha, me filma aqui que eu tô. E depois põe no... Não, pô, se promove em cima disso, né? O outro Beto Mansur sai de Brasília, lá do shopping que ele quer construir, pra vir tirar uma selfie. Respondeu o questionamento do senhor sobre o SPU, até hoje nada. Mas vim aqui aparecer no incêndio, resolveu. Não, dar é as brincadeira. Caras, né? É ridículo, mas não. O que eu acho que foi a lambança maior, que realmente. Aí é o que eu falo, são situações cômicas que aparecem pro comediante, né? No sábado, tarde, eu estava em casa, meu telefone tocou, era a prefeitura ligando pra falar que tava tudo bem. Tudo bem. A televisão explodindo, tudo no celular. É uma agora, quem é que vai pagar essa conta, não? Exatamente. SMS esse à vontade. Não era melhor ter comprado aqueles produtos importados de espuma pra apagar os incêndios, ao invés de mandar mensagens por... Quantas? Eu também recebi a ligação. Então, quer dizer, imagina quantos telefones celulares, Não foram acionados pra falar que tava tudo bem, que você imagina o quanto custou isso pro município, cara? Sim. Quanto custou isso pra cidade? Então, esses caras gastam nosso dinheiro com a maior cara de pau. Sim. Entendeu? E, pô, e fica por isso mesmo, não tô sabe? Não tô nem aí. E os bombeiros têm que ser louvados, sim. Mais de 100 horas lá num revezamento. E não é que a gente tem uma equipe de 700 bombeiros, não. Vamos lembrar que são 70 bombeiros que existem aqui na Baixada. É um corpo reduzido, mas recebendo reforço, pessoas de fora. Mas um trabalho contínuo. Reforço, e a pergunta que fica é: o pessoal da Ultracargo vai ser multado? Não sei. Né? Ninguém fala nada disso até agora, né? Nada. Aliás, eu vi hoje em entrevista à tribuna o vice-governador Márcio França, quando questionado pelo repórter se a Ultracargo seria multado, se haveria danos ambientais à cidade de Santos, ele falou, isso não é o momento agora para nós analisarmos. Não dá para saber se existe culpa ou não. Temos que primeiro resolver o problema do incêndio. E tem uma perguntinha, fica aí. Será que aquilo tudo estava legal? Será? Aí que entra os vereadores. Sim. Como é que ficam só descendo a lenha no prefeito? Será que está tudo onde legal? É que estão os vereadores? No mínimo tem uma responsabilidade indireta a todos eles. Isso, né? Lógico que tem. Como também a CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente da cidade, o Ministério Público. Danos ambientais, é claro que já está tendo. Eu não lembro o nome do gerente da CETESB, que na sexta falou, não existem nenhuma possibilidade de danos ao meio ambiente. E no sábado, todos aqueles peixes mortos. Os peixes se suicidaram. Então, os caras não sabem nada, né? Meu Deus, é uma vergonha, né? Você vinha à tona e fala, e aí, existe ou não o risco aliás, de uma chuva tóxica? Aliás, para que serve a CETESB? Me fala. Também não sei. Também não consigo entender. Mas para que serve a CETESB? Para colocar a bandeira verde ali no lugar que está poluído. Acho que só para isso. Aqui na praia. Para que serve a CETESB? É verde onde está poluído, né? Eles colocam verde onde está... Você sabe que está sujo, está podre, mas está verde a bandeira, então... Mas antes de ir para o próximo bloco, vocês falaram de vereador. Eu separei aqui uma notinha da tribuna de hoje, tá? Do jornal da tribuna de hoje. O vereador Hugo Dupré irá se sentar com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa para ver se ele assume a Secretaria de Esportes de Santos. É isso que é importante. Daqui a pouco a gente volta. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu tô falando pra vocês, agora a banana vai comer o macaco. De volta com o Rebu, garoto Chaqueca, Rifotes, Flávio Santana, vamos falar sobre a Ducati? Vamos falar sobre a Ducati agora, que fica ali na Alexandre Herculano, número 216. Olha, a Ducati que alcançou o estado de arte das motocicletas. É o seguinte, eles estão com um incrível bônus de fábrica de até 7 mil, taxa zero e condições em até 36 vezes, sem juros. São modelos de corrida, Naked, Motard, Roadster e tem ainda uma motocicleta com quatro características distintas para enfrentar todos os terrenos. Perfeita aqui para Santos, gente. É a incrível Multistrada 1200. Você conhece, Gordo? Não conheço. Conhece sim, você conhece. E olha, esse ano a Ducati comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados no Brasil e com isso, condições incríveis chegaram para os amantes de velocidade. Agora eu quero te fazer um convite. Dá uma passadinha lá, assim que você puder, e faça um test ride para você pilotar uma dessas máquinas fantásticas. O telefone é o 3307-6686. 3307-6686. E a Ducati Santos fica na rua Alexandre Herculano, número 216, Gordão. Perfeito. Olha só, Flávio Santana, um ouvinte aqui, não sei o nome dele, ele passou aqui pra gente, que tá um caos na fila da balsa, tá? Ele falou que levou 2 horas para conseguir passar pela cabine da balsa Santos-Guarujá, sentido Santos-Guarujá. Quer dizer, continua sempre excelente, né? Aquela administração. Tem algum motivo específico? Nada, caos, né? Aquela coisa. Até o pessoal não tem paciência, né? O governador já anunciou a ponte, já inaugurou aqui a ponte, pô. A maquete. O pessoal também não tem paciência, na verdade, isso faz parte de um projeto que a 102 está lançando para aumentar a audiência da rádio. É uma vontade. No pessoal ficar ouvindo a gente. Dos automóveis. Faz sentido. É uma vontade. Aliás, inaugurada a maquete, pô. Em fila de balsa, houve um rapaz que acabou caindo dentro. Gênio do volante. Ele esqueceu que a balsa tinha que esperar a balsa chegar e ele resolveu ir direto e caiu dentro do mar, Flávio Santana. Ele tava meio pego. Então, daí. Quando foi sábado? De ontem domingo pra hoje, né? Então ele foi entrevistado pela repórter. Ele tava com os olhos bem avermelhados, acho que é da maresia, né? Maresia da água salgada. E aí a repórter perguntou pra ele, falou, mas o que que aconteceu? Ele falou, não faço ideia do que aconteceu. Eu tive um sinal e eu resolvi acelerar e, por Deus, mas Deus quis que eu voltasse à vida. Tá bom então, né? Tá? Se a pessoa não vê a balsa... Deus não tem mais espaço pra idiotas. Acho que pode ser isso, né? O pai tirou abraçando ele, você viu? Era uma cena muito bonita. Ai, meu filho, que bom que você voltou. Que bom não, né? Mas enfim. E o carro tá lá até agora. Olha só, tem ouvintes aqui questionando que hoje a pauta é incendiária mesmo, então não tem como fugir do tema, né? Porque muitos incêndios. Teve um de um carro, né, em Santos, acho que na Ponta da Praia. Teve um pegou fogo um carro lá na Ponta da Praia, ali perto de onde era o Senai. E daí tem ouvintes questionando aqui a gente sobre um incêndio na Praia da Enseada, no Guarujá. Inveja, né? Inveja pura. Guarujá não quer ficar pra trás. Falou, quer... vou botar fogo aqui. 12 quiosques foram, pegaram fogo na Praia da Enseada. 12. Foram 12 quiosques, pelo menos. Um do lado do outro? Um do lado do outro. Segundo as informações que a gente tem da enxaqueca, foi por conta de um vazamento de gás, mas geralmente é um botijão de gás. Pegou fogo no primeiro. E aí foi pros demais. E como é tudo de palha, o vento foi jogando pro outro. Ah, sim. Feia a coisa. A cidade tá pegando fogo. Aliás, o ouvinte Rodrigo Galo, sobre o que a gente comentou aqui, ele falou, ó, já digo pra vocês como serão os próximos dias. Como sempre, pós-tragédias, vão aparecer vários políticos encabeçando comissões para vistoriar todas as unidades de armazenamento de combustível da cidade. Tomara, né? Nada neste país é feito de modo preventivo. Somente quando acontece a desgraça é que você vê como os políticos são hipócritas. E depois não dá em nada essas comissões. Pô, hipócrita nisso, viu? Muito, né, galera? Impressionante, esses últimos dias a gente tem visto cada coisa aqui. Não, mas olha, se você fizer uma análise do método de trabalho deles, há quantos anos que não acontecia nada desse tipo aqui no porto, aqui na cidade, no porto, né? Sim. Eles iam ficar perdendo tempo examinando. Mas quanto tempo? Espera acontecer. Aí não, mas peraí, amigão, peraí. Você esqueceu que pegou fogo aí no armazém de açúcar? Verdade. Em novembro? Bom, mas isso foi do lado de dentro do porto. Não, agora, mas não importa. Não importa. É aí que eu quero chegar. Se você for olhar as críticas que esses caras fizeram e suas entidades fizeram sobre o porto, aí não sei o quê, porque era federal, era porcaria. Essa foi do lado de fora. Não, foi, ninguém tá abrindo a boca. Foi dois incêndios aí no porto aí, recentemente, julho e novembro. Então, seria legal e seria em ponto agora fazer uma checagem na ilha, né? Tem a ilha, Barnabé em Cubatão também, no polo industrial de Cubatão. A ilha Barnabé ainda tá mais afastada da cidade. Esse aí tava colado numa comunidade, que agora não se fala. E não dá pra falar que... Que isso aí, né, era uma coisa que deixou as pessoas de surpresa. Porque desde que eu sou criança, que eu escuto aquela historinha que se um dia pegasse fogo na Ilha Barnabé, Santos ia pros ar. Então, não, era um papo furado, né? Mas... Não, tudo bem, mas era um papo furado, mas será que, pô, não estava na hora? Era um alerta, isso, né? Isso. Então, quer dizer, não dá para o cara falar, não, mas a gente não podia esperar uma tragédia dessa. Lógico que dá para esperar uma tragédia dessas. E nas docas tinha prevenção, tinha áreas de contenção específicas, tinha proteção contra incêndio, tinha sistemas de proteção contra incêndio, tinha planos de auxílio mútuo, que chamava, que entravam rebocadores, bombeiros, tudo. Tinha um plano de capitaneado pela Guarda Portuária, pela Capitania dos Portos, que era muito rápida na ação para combater tudo isso. Só que as docas de Santos acabou e agora ficou isso aí. E ainda nesse sentido, somente a título de informação, o tráfego de caminhões fica suspenso até sexta-feira, tá? Então segue até sexta-feira. Eles não estão descendo. Fica essa bagunça, mas O que, aliás, surpreende que tomaram uma providência preventiva. Sim. Porque se continuasse deixando os caminhões descerem... Para ficar parado sem ter entrada, daqui a estrada estaria totalmente bloqueada. Aí, no caso de uma emergência, como é que você ia retirar tudo de lá? Aí, eu achei... O que eu mais curti foi... Até no buzinar, saindo na costa, o que é? Uma manifestação? Acho que deve ser o trânsito. Estão falando que está um trânsito infinito. Então não é manifestação. Não é manifestação. É só a CET operando. Ou não operando, por assim dizer. Pensei né? que era uma manifestação. É um discurso da Dilma. Aí. Aliás, o que eu mais gostei desse problema, dessa situação do incêndio, é a criação do gabinete da crise. Nós nunca tivemos isso, né? Então, incrível. Gabinete da crise. Quem será que vai fazer parte do gabinete da crise? Já tem, começou. Beto Mansur, Alexandre Barbosa, Paulo Alexandre Mansur, Márcio França. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Será que não vão nomear agora um novo secretário, secretário da crise? Secretário da crise. Pode ser. E é um gabinete. Porque aí eu pego o secretário da crise, aí tem que pegar mais uns 19 assessores, né? 20, põe um assessor de imprensa. Ah, tem um assessor de imprensa. Não, e acho que esse gabinete da crise eram 8 ou 9 pessoas que estavam dentro dele, né? Isso. Que, segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, discutiam as situações de hora em hora. Pega essas 9 pessoas e vai apagar o incêndio. Isso resolve. Já era o melhor caminho. O que é? Um tava ligando pro celular do outro? E aí, como é que tá? Pô, quanto é que foi o jogo do Santos? É, eu achei legal que ontem o Fantástico dava a seguinte notícia. Prefeitura de Santos acaba de comprar dos Estados Unidos uma espuma para conter o incêndio. 5 dias depois. É uma coisa muito rara. A espuma tudo queimado. Fica pro carnaval. É, porra. Tudo pro carnaval. Por que não veio logo essa espuma? Antes dos SMS, das ligações. Acho que era um investimento mais importante, né? Mas não vem, né? E agora, é o que eu falo. A CETESB, na última sexta-feira, falou, não existe nenhum risco de dano. Você vê as reportagens, é fuligem na casa das pessoas, no carro, na roupa. Sabe direito. É, não se sabe. Forte. Sempre que eu sempre comento com você que é interessante ter aula de lógica, desde o pré-primário? Lógico. Como que coloca um tambor daquele, um colado no outro? É claro que se houver uma explosão, vai tudo explodir. É cadeia, é sequência. Existe norma de segurança para isso. É isso que eu tô falando. A primeira pergunta que tá ficando no ar. Será que tava tudo legalzinho? Será que tava tudo dentro das normas da ABNT? Veja bem, é combustível, é álcool e gasolina, não é? Por exemplo, as docas tinham ali no Valon, uns tanques enormes, que era um óleo grosso, uhum. Que o ponto de fulgor dele era, putz, enorme, quer dizer, não, tinha que pôr um maçarico para aquele negócio pegar fogo. Então eles deixaram do lado de cá, porque não pegava fogo nem que você jogasse chama. Era usado exclusivamente para embarcações que usavam esse óleo, os motores. Mas tinha amônia também, viu? É que não chegou, graças a Deus, não chegou. Agora. Tinha amônia. Porque aí deu, aí veio a desinformação. Como é externo, ninguém sabe direito o que é que continham todos aqueles tanques. Você vê que passaram dois, três dias, cada um falava uma coisa. Não sabia o que era na realidade. É. E a questão da espuma, quer dizer, tem um tanque agora, um desses tanques. Os que estiverem com tampa, não dá para jogar espuma. Que não vai resolver. Joga quando está aberto, né? Se a tampa romper, explodir, voar, aí eles dá para jogar espuma. Entendi. Olha, 2 destaques antes da gente virar. Agora de Chaqueca fizemos novas amizades, tá? O ouvinte falou aqui: quanto incêndio, podia pegar fogo aí. Eu adoro Malta. Acho que está explicado. Como a gente está ganhando fãs aqui. Aê, campeão. Malta tem fãs, é negócio que você boca. Fica chocado. E de um outro passo, o ouvinte aqui, ele alega que leu uma notícia de que a multa que a Ultracargo pode receber, está na casa dos 50 milhões de reais. E ele pede a nossa opinião se isso de fato acontecer, essa multa de 50 milhões. Deve ter seguro, né? É, essa multa de 50 milhões, se ainda assim não ficaria barato face a todo o dano que esse incêndio acabou causando. Aí vai ter que ter avaliação, né? Então, mas aí o cara leva uma multa, depois vai lá pro CARF lá pra depois... Aí negocia a multa, dá 5 mangos e os caras fazem... Tem sempre um outro esqueminha, né? Isso. Esse que é o problema. Ah, tem muita coisa a ser apurada aí, tá? Por isso que, inclusive, que já veio o secretário de Segurança precisa Pública... Precisa ter uma multa. Precisa ter uma multa. O seguinte, precisa ter uma... Isso... Aliás, em vez do vereador ficar preocupado se o prefeito foi lá apagar um incêndio ou não, o vereador tinha que estar preocupado. O seguinte, quanto custou para o município esse monte de ligação que foi feito para casa das pessoas para falar... Para mentir. Para falar que estava tudo sob controle no sábado, quando estava explodindo no domingo ainda. Exatamente. Entendeu? Ah. Então, o vereador que tinha que se preocupar com isso. Quanto custou isso para o município? Isso seria muito mais relevante do muito que ficar fazendo politicagem de cadê o prefeito? Sem outro levando o isotônico. Ouvinte, pode ser? Agora 6h39. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabrício de Santos, tudo bom? Tudo bom, Fabrício? Boa noite já, né? Tudo bem? Boa noite. Eu me induzi ao erro, hein? Bom, diga lá, vamos lá. Saí da divisa de Santos com São Vicente pela Avenida da Praia, sentido Ponta da Praia. Trânsito parado no canal 4. Sabe se está acontecendo alguma coisa de diferente, não? Provavelmente está pegando fogo do outro lado da ilha e todo mundo correu para cá para ir embora para casa para São Vicente, né? Um abraço, então, valeu. A situação é essa. Canal 4, até o canal 4, trânsito parado, não anda nada. Um absurdo. Valeu, obrigado, um abraço. Fantástico. Não, faz sentido, porque o pessoal que vai pela linha 1, resolveu ir pela praia, né? O pessoal que trabalha no centro, que para ir para São Vicente é melhor ir pela linha 1, logicamente vai mudar o... Na entrada da cidade deve estar um negócio então, complicado. Então você... Normalmente já é complicado. Então você quando você vai falar na multa de 50 milhões de reais, você tem que calcular tudo isso. O que é que entrou, tá? O que é que não entrou. O prejuízo que essa ultracargo está causando para a cidade, direto e indiretamente. Por isso que essa multa de 50 milhões pode até ser... É uma ficha, né? É uma fichinha, né? Na realidade, não é só para a cidade, é para a região. Para todos. Para a cidade. Né? Para isso, para São Vicente, Praia Grande, a fumaça está um negócio bravo. É, porque essa ultracargo pertence a Ultragás, né? Que é uma belíssima. É uma empresa grande aí, tá. Saber o que é que está acontecendo. E daqui a alguns meses a gente ainda vai ficar sabendo. É bem provável. Né? Resultados disso tudo que está acontecendo. Isso, para a saúde das pessoas. É, exatamente. Olha só, antes de a gente virar o bloco, último tweet aqui, ó. Um ouvinte também não mandou um nome, mas ele diz aqui, ó. Resumindo, a nossa política é barata. Os políticos querem tão somente aparecer no Jornal Nacional para sua autopromoção. E é verdade. Até aí. Aliás, ontem no Fantástico, acho que o Márcio França deve ter tido um orgasmo múltiplo quando o apresentador falou o governador de São Paulo, Márcio França. Ele virou governador por um breve instante, então deve ter sido um deleite. E olha, enquanto tá pegando fogo lá na em Cubatão, Santos parece que tá tendo um maremoto ali na ponta da praia. Sim, a Alexandra mandou aqui umas fotos aqui pra mim da ressaca na ponta da praia. Ah, deve ser o mar vendo a beleza do corpo dela, fica agitado. Deve ser isso. Não, então é por isso que também congestiona o trânsito. As pessoas não passam, não querem molhar o carro, evidentemente, né? Água do mar e isolam, fica uma via só. Pode ser, justifica então o caos da balsa. E fica esperando quando a onda não vem muito forte e tal. Ouvinte. Vamos pro ouvinte? Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Edson da Ponta da Praia. Diga, Edson. Tranquilo. Então, não, é que estão fazendo uma polêmica tão grande com esse incêndio. Isso é uma fatalidade, como aconteceu com a Petrobras lá, que teve vazamento de petróleo. Eu acho que assim, está se apagando, tem que esperar acabar o combustível. E acho que os vereadores de Santos estão querendo se promover, que nem eu escrevi agora há pouco aí, saindo no Jornal Nacional, Fantástico, na mídia mundial. E eu acho que eles têm que se preocupar um pouquinho mais com a cidade, porque nós estamos com um problema crônico aqui na Ponta da Praia, que é um cheiro insuportável, as pessoas estão tendo problemas respiratórios grandes e ninguém toma nenhuma atitude. E de repente uma coisa que é aguda, que amanhã se apaga, acaba o problema... Vai todo mundo embora, acabou, esqueceu. E as coisas que são crônicas da cidade, ninguém toma conduta nenhuma. Eu já desafiei vários vereadores para isso, até hoje ninguém tomou nenhuma solução, nenhuma resolução, nem nada. E nós estamos aí, a cidade está ficando todo mundo doente de pulmão e ninguém resolve nada, nós se preocupando com um probleminha que é agudo, não é crônico. Acho que a gente tem que resolver pelo menos os problemas crônicos da cidade, né? Valeu, obrigado pela participação. Um abração. Falou tudo, mesmo. Falou pouco, aí, mas falou bem. Esse problema aí da Ponta da Praia é crônico, né? Alguém? E a gente não vê os vereadores se manifestando, não. É assim que toma Gatorade lá na Ponta da Praia, né? O principal problema é esse problema da Ponta da Praia. Nem os vereadores não têm como fazer, porque é na área federal, é do lado de dentro. A sujeira... Mas espera aí, mas os vereadores também... Nesse incêndio também não pode fazer nada, não se aparecer. Claro, a não ser aparecer. Apagando, mas pelo menos é na área de atuação deles. Na Ponta da Praia, o que eles podem fazer é atuar para conseguir que algum órgão de vigilância sanitária ou Ministério Público acione a parte federal, do controle federal, para fazer a limpeza e tirar o mau cheiro. Desculpa, R. É isso que mas, fazer. Desculpa, mas eu acho que tem alguma coisa errada aí, porque esses grãos, para chegar até até o porto, até o lugar que é federal, ele passa pela rua. E aí não, e aí é municipal. O grão vem com um caminhão para chegar no porto. É, mas eles vêm pelo dentro também do porto, né? Eles entram lá na Avenida Augusto Barata, que é dentro do porto. Então. E na Avenida. Mas para chegar tem que passar pela cidade. Eles atravessam a cidade. Então, quer dizer, a responsabilidade é da prefeitura, sim. Pois é, aí tem o acordo. O acordo é meramente de conservação. Tinha esse acordo, nem sei se ainda tem. Era esse acordo. Depois eles entram para a área federal e atravessam por dentro do porto. Agora, de qualquer maneira, não é o transporte que provoca o cheiro. É o armazenamento e a falta de cuidado com a limpeza e com a proteção da vizinhança. É isso que eles tinham. Precisamos ir pro break, estamos muito atrasados. Só mais um tweet aqui, ó. Em relação à alegação de ter sido uma fatalidade, um ouvinte mandou aqui, ó. A informação, para completar a informação de vocês, a ultracargo é do grupo Cosan, armazém que também pegou fogo no final do ano passado. É do açúcar, não é? É. Do açúcar, né? Exatamente. Vamos girar, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Rebu e com mais uma dica da Caixa Misteriosa da Red Zone. City. Continue ligado aqui. O Rebu. Estamos de volta com O Rebu. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Olá, já vamos de cara então com a segunda dica da Caixa Misteriosa da Red Sun. Você tem que anotar essas dicas para adivinhar o objeto que existe dentro dessa caixa da Red Sun. Para sexta-feira você ligar aqui, tentar acertar e ganhar uma pizza grátis. No primeiro bloco, a primeira dica foi o quê? A primeira dica do primeiro bloco foi muito simples. Dá para levar para todo lugar. Segunda dica? É pequeno, mas tem muito espaço. Caraca, então não é a Luana. Kitnet. Bom, pode ser a Luana ainda. Kitnet. Porque o que cabe de comida faz total sentido. Beleza. Dica 2 feita, Flávio Santana. Você ouviu mais uma dica. A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Para registro, se o objeto for minha mulher que tá dentro dessa caixa, eu vou ficar muito ofendido. Tá? Se tiver inscrito. Olha só, garoto, que você confirmou então a ultracargo do grupo mesmo, da Cosan? Mesma empresa da Cosan. Curioso Cosan. Isso, né, Reforço? Aliás, a Cosan é aquela do açúcar. Do açúcar. Que pegou fogo também? Isso. No passado? Isso. Um grande incêndio. Coincidência. Então, é a mesma empresa. Coincidência, coincidência, né? Coincidência. Agora, sabe o que é engraçado? O que que aconteceu? Depois de ter apurado o incêndio lá na terminal de açúcar lá da Cosan, qual foi a multa que eles receberam? Qual a providência para evitar um novo incêndio? Qual é a providência? Engraçado que é a mesma empresa. Agora, isso não foi falando, não vi ninguém falar sobre isso, hein? Mas eu acho que eles não tinham percebido. Nenhum veículo de comunicação se atentou. Só se falou ultracargo não se foi a propriedade, né? Exatamente, é a mesma empresa que teve o incêndio lá, Cosan. E nem é tão distante pra gente colocar, né? Isso foi ano passado, não é uma coisa que a gente tá falando. Não, foi novembro. Novembro. Foi 3 anos atrás. Atenção, redação. Atenção, redação. A notícia tá dada. Opa, tá. Ó. Corre. Tá. Corre, você passa aí na primeira página amanhã. Corre muito que vai sair com rapidez na quinta ou na sexta. Tá. Se for com rapidez mesmo assim, porque é outro mundo. Bota, né? Galocha, porque lá em São Vicente também a maré tá subindo, tá enchendo lá no Catiapuã. Pra essa urgência de notícia acontecer, Rifat, precisam contratar o sétimo assessor pros vereadores. Que aí, como jornalistas, a coisa vai chegar. Agora os vereadores vão começar a falar nisso. Essa empresa que tá causando prejuízo já teve lá um incêndio. De lá, agora aqui, acorda. Acordem, se liga. Escuta, Ponta da Praia virou alagada. Um rio, alagada. Você não consegue, do aquário pra lá, você não consegue acessar a Ponta da Praia. O mar invadiu a rua. Tá uma loucura. Então vai por dentro. Utiliza. A maré tá subindo e aí dá o reflexo. Então você que tá xingando no trânsito, relaxa, bicho, porque o negócio tá feio. Relaxa, não tá dando pra andar mesmo, vai devagar. Vai ouvindo o Rebu aí, vai se irritando mais ainda com a gente. Vai ganhando enxaqueca. Falando em xingar, não posso xingar, né? Mas um ouvinte falou que o objeto da Caixa Misteriosa é o meu vibrador. Que aí isso? Eu não posso xingar, que né? Que isso? Porque, mas enfim, é aquele ouvinte que gosta de malta. Ele tá com muita raiva. Mas olha, o garoto de enxaqueca que falou mal de malta. Eu não falei nada. Ele não pegou a segunda dica. Pode ser que seja isso. A segunda dica é assim, é pequeno, é o dele. Não dá, gente. R-Force, você tá em que time, R-Force? Fala pra mim, por favor. Olha só. Diz pra mim. Que time que você tá jogando? Olha só, já estamos nos aproximando do final do Rebu hoje. Mas antes, você não pode deixar de. Não pode terminar o Rebu. Sem falar. Sem falar no De Bueno que tá aqui. De Bueno, verdade. Aplausos pra De Bueno. Ontem realizou uma prova de pedestrianismo sensacional. Vem cá, Denis, fala pra gente, como é que foi a prova ontem? Começou às 8 da manhã, não foi isso? É, você que pode falar, você tava lá e assistiu. Não, eu estava, mas você carro organizou. Carro madrinha da Rádio 102, Mussi dirigindo, o garoto enxaqueca dirigindo. Lógico. Ele que era o batedor principal. Os dois estavam lá? Os dois. Você viu que a crise de Bueno economizou o motorista, foi o próprio dono da rádio. Economizei o motorista, é a crise. Amigão, é o seguinte, O dono da rádio, ele acompanha tudo. Opa. Aliás, é uma coisa engraçada, porque você vê ele fazendo pedágio, leva as meninas, fica lá assistindo o pedágio. Você vê ele adesivando o carro. Elite branca, estranha essa, né? É uma elite branca que trabalha, né? É engraçado, né? Mas foi um sucesso a corrida. 2.500 participantes. Caramba, que legal. Foi emocionante pra muita gente. 2.500 inscritos, né? Porque inscritos, tinha muito mais gente correndo, né? É, tem os pipocas, né? Que pipoca. Acabam aparecendo. E... Oxe, é aqui que eu corro, é? Pra quem é torcedor do Santos fanático, foi muito emocionante a pessoa entrar dentro do campo, fazer a chegada dentro do campo, o hino do Santos tocando. Foi uma prova muito bonita, a gente não teve nenhum problema médico, correu tudo bem, um dia bonito. Teve um amigo corrida... meu que tava louco pra correr, não foi, porque ele tem uma tatuagem do timão aqui, uma águia aqui na perna. Ele tinha que correr de calça comprida, né? Mas foi um sucesso. O Mussi já até falou que já tá renovado o contrato pra próxima prova. Que bacana. Dia 8 de novembro, 5K, ainda esse ano, que legal. Corrida e caminhada. Show de bola, por favor, né? Irado. Ele tá omitindo um dos troços mais charmosos desse dia, dessa manhã. É um troço. Foi a corrida dos peixinhos da vila. Criança de 2 a 11 anos em várias baterias. Aquela coisa sensacional das crianças saindo correndo. É a melhor parte. Um, dois, já tem gente correndo. É legal, pronto, né? Todo mundo preparado pra correr. O pequenininho sai chorando, a mãe vai atrás. Olha, a festa. É sensacional. Vale a pena estar fazendo você parar. Importante que eu reparei que não atrapalhou a cidade. Perfeito. É possível se fazer uma prova de pedestrianismo sem encher o saco da cidade. Sim. Porque a cidade praticamente nem, né? Não atrapalhou, não incomodou. Foi um trajeto bacana. Tá certo que foi uma prova. 8 quilômetros, né? Foi 8 quilômetros. E nem tivemos que ver De Bueno tirando foto com Gatorade pra se promover também, né? Não, foi um outro esquema, não, né? Não precisou fazer isso. Só trabalhou. Depois você vai entender. Joga no Google. Então tá bom. Vereador K Gatorade, você vai entender. Talvez venham uns vídeos heróis. Gatorade. Olha só, Gatorade. Só pra terminar, pra gente não falar que comentamos somente sobre incêndio. Prefeito Billy, parabéns. Olha que notícia bonita para você. Mulher desvia do lixo em São Vicente e morre atropelada. Segundo as testemunhas, vítima foi atingida por caminhão após escorregar em calçada repleta de entulho. Parabéns, prefeito Billy, mais uma na sua conta. Vambora, amanhã tem mais Rebu, Flávio Santana, Gabriel Chaqueca, R. Fortes, De Bueno. Amanhã estamos de volta. Adeus.